Olha que tal o pagodinho chegando aí. Toda hora alguém me chama pra beber. Toda hora alguém me chama pra zoar. Por que ninguém me chama pra vencer? Por que ninguém me chama pra rezar? Só vou pra batizado quando é samba. O padre meu precisa batucar. Eu sou da saideira que descampa. Aqui não tem hora pra acabar. Amigo, eu nunca fui bebendo leite. Amigo, eu não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite, que eu sei a hora de trabalhar. Mas esse jeito de ficar enchendo a cara, enche a cara, não vê o mundo girar. Pra ficar bom, melhor tomar remédio. Meu tédio é quando vem fechar o bar. Também não vou ficar levando bronca. Deixa a conta, hoje eu preciso pendurar. Já calibrei, já tirei a minha onda. Ainda tenho casa pra cuidar. Vem comigo, bonito, não. Amigo, eu nunca vi bebendo leite. Amigo, não queria beber chá. Vem comigo, olha o que tá aí. Eu sou da madrugada, me respeite. Eu sei a hora de trabalhar. Toda hora alguém me chama pra beber. Toda hora alguém me chama pra zoar. Porque ninguém me chama pra beijar. Porque ninguém me chama pra rezar. Só vou pra batizar quando é samba. Padre meu, precisa batucar. Eu sou da saideira que descamba. Aqui não tem hora pra acabar. Amigo, eu nunca fui bebendo leite. Amigo, eu não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite, que eu sei a hora de trabalhar.